Rádio Cultura AM. Sucesso total com você, com você, com você, com você. Drogaria Dário, a gente cuida. Aqui você encontra medicamentos novos e de qualidade, produtos de beleza, cosméticos e perfumaria. Cuidar de seu bem-estar é nosso compromisso. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Drogaria Dário. Drogaria Dário. Agora com um novo e moderno estabelecimento. Rua Manuel Sobral 487, próximo ao Banco do Brasil Amarante. Empreendimento Dário. Meus amigos criadores, me escutem por favor. Ação, arreio, vacina, eu digo a cada senhor. Você acha em Amarante, na casa do criador. Tudo lá é mais barato, Zé Wilson é sem frescura. A casa do criador, perto da casa lotérica, ao lado da prefeitura. A casa do criador só tem ração que convém. Agora você me encontra em São Francisco também. Casa de quem planta e cria, o melhor lugar que tem. A casa de quem planta e cria. Em dois endereços. Em Amarante, próximo à prefeitura, ao lado da lotérica. E em São Francisco do Maranhão. Loja BMO. A nossa loja está completa em aviamentos, para costuras, decorações, flores, brinquedos, pérolas para bijuterias, jarros e copos de louças e vidros, tecidos para máscaras, cortinas e camisas, cama, mesa e banho. Temos roupas para batizados e muitas novidades. Conheça nossos produtos fazendo uma visita à nossa loja BMO Confecções. Praça Quincas Castro, em frente à Prefeitura Municipal de Amarante, Piauí. DB Engenharia e Topografia, com escritório em Amarante, oferece a você os seguintes serviços: georreferenciamento de imóveis rurais com certificação no INCRA, desmembramento, locação, avaliação e corretagem de imóveis rurais e urbanos, desenho topográfico e arquitetônico, projetos de engenharia e loteamentos, construções em geral. Trabalhamos também com energia solar. Procure a DB Engenharia e Topografia na Rua Anísio de Abreu, número 49, Centro, Amarante, Piauí, em frente à Praça da Prefeitura. Telefone 86 99408 4248, 99568 6327. Engenheiros responsáveis: Ronildo Brandão, Dida, Gutenberg Brito e técnico João Gualberto. Amarante acaba de ganhar a mais nova farmácia da cidade, Anaclis Farma. Plantão 24 horas, na rua principal do bairro Areias. Anaclis Farma, a única com atendimento 24 horas por dia, onde você vai encontrar toda a linha de medicamentos pelos menores preços da cidade. Medicamentos éticos, genéricos e similares, cosméticos, perfumaria, produtos de higiene pessoal, primeiros socorros, vitaminas, complementos alimentares, produtos para bebês, produtos de beleza e muito mais. E em breve, temos muitas novidades para a sua saúde. Está sempre em alta. A farmácia Anaclis Farma está sempre pronta para melhor lhe atender. Por isso, atendemos com plantão permanente de 24 horas. Anaclis Farma, na rua principal do bairro Areias. Economize a vida inteira comprando no Mercadinho Afonsinho. Oferecemos a você as melhores opções em gêneros alimentícios, produtos de limpeza, biscoitos, material escolar, enlatados, achocolatados, bebidas nacionais e importadas. Leve para sua casa as melhores opções em frios, refrigerantes, iogurte de cremosinho de todos os sabores e ainda peito de frango, coração, salsicha, calabresa, galinha, filé de carne e muito mais utilidades para o lar. Mercadinho ou Afonsinho, esse sim vende barato. Rua Manuel Sobral, próximo ao Banco do Brasil e por trás do balcão do Mercado Público, Amarante, Piauí. Venha para a Adacred Financeira. Empréstimo consignado, rápido, fácil e seguro. E dinheiro na conta em até 24 horas. Você aposentado ou pensionista do INSS, procure seu Antônio Raimundo. Atendimento com advogados às terças e quintas. Estamos aberto a partir das 8 horas da manhã. Telefone para contato 86-995-23-9039, 86-995-74-3340. Precisa de dinheiro e não sabe o que fazer? Fale com a gente. Adacred Financeira, Avenida João Ribeiro de Carvalho, bairro Cajueiro, próximo à Igreja Assembleia de Deus, em Amarante, Piauí. É a Rádio Cultura da cidade de Amarante, Piauí. É a Rádio Cultura tá indo cada vez mais longe, alcançando países, ultrapassando fronteiras e alcançando multidões, né? Então você também quer acompanhar a cultura de perto, baixe já o aplicativo Rádios Net. É isso aí, estamos também no digital. E atenção, atenção, você que está chegando em nossa cidade ou já reside em Amarante, nossa sugestão para o seu café da manhã é com o Café com Letras, que está em pleno funcionamento no Museu de Letras em Amarante. Um ambiente familiar e agradável para atender você e sua família. Temos um cardápio variado: café, café com leite, refrigerante, água de coco, cajuína, água mineral, sucos e vitaminas. Temos também cuscuz, bolos, pão com ovo, caldo simples e com ovo, beiju recheado, salgados e muito mais. No café da manhã e para os seus lanches prefira o Café com Letras, o endereço mais saboroso da cidade. Atendimento todos os dias de 7 às 11 da manhã e de 16 às 19 horas. Com o Café com Letras, Rua Antonino Freire, no Museu de Letras, Centro Amarante, Piauí. Organização Marta e Chagas Peixoto. Alô pra Dona Maria Café e seu Raimundinho lá na Rua Varjota, sintonizado na cultura. Alô pra Dona Leila e seu Zezinho das Plantas, é, ligadinho aqui na programação da Máquina do Som. Alô Dona Damiana na Rua João Moura, a Dona Eunice, Francisco e Maria dos Reis, todos são ali do bairro Areias, curtindo a programação aqui na sua tarde. Alô também pra Lana, pra Dona Vera, pro Luiz Felipe e pro seu Bena, lá na Vila Feliz. E um bora de sucesso, né? Neste momento estarei atendendo o seu Luzimar, de Angical do Piauí, que pede pra ouvir Amado Edilson. É um sucesso aí com Amado Edilson, Nunca Mais Eu Vi Ela. E oferece pra Carminha, pro Getúlio Portela e pro Chico Biribibiu, lá no Morro da Cruz. Em sequência estarei atendendo o seu Valdir, lá do Riacho Fundo, que pede para ouvir aí Amado Batista, Carta Sobre a Mesa, e oferece para Amanda e Raimundinho no Barro Vermelho. E olha, o seu Raimundinho, ele diz que qualquer dia desse está aparecendo aí no Barro Vermelho para lhe fazer uma visita, né? Então bora de sucesso na sua tarde. Identificação ZYI-903, 1460 kHz, 1 kW de potência irradiada. Rádio Cultura AM, Amarante, Piauí, Brasil. Tradição e modernidade, ultrapassando limites. Passeia outro dia, no mesmo ônibus que eu ia, uma garota encontrei. simpática, atraente e bela. Eu me apaixonei por ela e pertinho dela fiquei. E por uma brincadeira, eu tropecei na cadeira e segurei na sua mão. Ela me olhou sorrindo, aquele sorriso lindo dominou.